Don't talk, 'cause I don't. Music takes you round and round and round and round. Hold on to the love. Hold on to the love. Music takes you.

Light in Your Eyes, versão do DJ Marcante, um amigo que vos fala. Ainda See You the Beginning, Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. Começamos o primeiro bloco com The Love Freaks, Shine. Bom, esse só foi o primeiro bloco do programa de hoje. Se eu fosse você, ficaria aí, porque o programa já volta, hein? Você está ouvindo Flash House. Há milhares de anos, os seres humanos demonstram não gostar muito de silêncio. Seja no trabalho, no lazer ou até mesmo ao dormir. Cada um ao seu estilo. Mas, se o seu estilo for de músicas de qualidade, aí é com a gente. Rio Sul Rádio. Músicas de qualidade é assunto sério pra nós. Rio Sul Rádio. 6:39. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do programa de hoje vai começar com D.A.M. I Feel You Tonight. Aumenta o volume. Cause I feel you tonight. Cause I feel you tonight. Cause I feel you tonight.

dos programas, né? E numa rádio lá em uma cidade chamada Sapezal, no Mato Grosso. É tão longe que o fuso é uma hora de diferença, né? E era lançamento isso daí. E o pessoal retornou dizendo que se amarrou na música e tal, pediu pra que eu mandasse ela, não só pelo programa que eu fazia na época, né? Pediu que eu mandasse a faixa também, porque a música é muito show, cara, é muito bacaninha. Bom, tivemos aí também Chemical Brothers, Hey Boys, Hey Girl, né? HB, 9PM, Fragma, Say That You're Here, Aquagen, Everybody's Free. Bom, isso daí todo mundo conhece com a Rosala, né? Foi um reload feito lá pelos anos 2000 e pouquinho, que ficou muito bacana também. Ainda DC Project, Factory, Alexa, Mary's Prayer. 14, Don't Leave Me. Fez tanto sucesso que veio até pro Brasil essa turma aí. Ficou legal, tá? É uma banda legal, tem um som bacana e marcou bem a época, tá? 94, nessa faixa aí. Começamos o segundo bloco com G.A.M. I Feel You Tonight. Isso daí era um trunfo da DJzada. Enchia fácil as pistas de dança, principalmente com as meninas. Bom, se as meninas enchem as pistas, né? Os valetes vão atrás, meu amigo. Isso aí é fato. Deve ser até hoje assim, né? Não tô mais nas pistas, tô nas rádios, mas eu acho que ainda é assim. Bom, e o programa de hoje fica por aqui, tá? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais Flash House na Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Ou, se você preferir, dá um podcast.riosulradio.com que você vai ter a edição do programa de hoje, bem como outras edições do passado, assim como outras edições de outros programas da rádio, tá? Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Eu realço no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite, você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Estamos ao vivo, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes. É só procurar pela categoria Adulto Contemporâneo. The love that we share, guess we'll never know. Is it hidden behind that velvet robe? While I'm standing alone, out in the cold. Where did you go? Do your new friends know that it's all for show? Or did you fool them all into thinking you gold? Did you do as you're told? Will it ever get old? Don't you remember me, darling? don't even mind the rain. Where we let the floors get wet. So what if the hardwood stains? 'Cause we're collecting evidence of one remarkable storm. How wild it was to find it, finally feel the climate, instead of only staying dry and warm. Single word, even if we think they'll hurt.